Uras. Aprenda a respeitar o homem mau. Isso é xirope, tu das puta. Se eu passar de nada, ela me procura. Os cria de trem, ela na garoa. Trem tá na pista, se acostuma. Ah, isso é xirope, tu das puta. Nós não liga pra porra nenhum. Mano, vou acertar duro. Quando vê se for, ele se assusta. Quando vê o bando, eles ficam puto. Em qualquer lugar, nós é o assunto. Nós é o do lixo, roubamos luxo. Quem peitou morreu, virou defunto. Vou fazer teu pai acordar de luto. Um milhão por mês sem fazer publi. Mano, vou acertar duro. Se o trem passar, reza pra Jesus. E nenhum cuzão apagar minha luz. E a minha família vai ter de tudo. Atirando o hit, vários cartuchos. 021 dominando o mundo. Caralho, brabão de pegar, moleque. Mandar na relíquia do Popper Mouquitão, hein. Vocês são pica, vocês, né? Então toma. Seu mano, sou fudido. Vai tomar no cu, vocês são fake. Meu Rolex paga teu conversível. E meu segurança é tudo psico. Se tu tem as peças, jogar na missa. Um passe falso, você tá morto. Os cria te matam, some com cu. Na prática, a teoria é outra. Mas esquina aqui, mano, era sempre. Mano, nós é um peloto. Com atenção na pista, com atenção no morro. Se o bagulho endoida, melhor sai da frente. Quanto o mano acelera, outro descarrega o pente. Isso é xirope, tu das puta. Se eu passar de nada, ela me procura. Os cria de trem, ela na garoa. Trem tá na pista, se acostuma. Isso é xirope, tu das puta. Nós não liga pra porra nenhum. Mano, vou acertar duro. Quando vê se for, ele se assusta. Brabão de pegar minha street, papé reto. 01 do planeta, quem peitou morreu. Aquele pique e da cara. Uras. Aprenda a respeitar o homem mau.